Estamos iniciando mais um Música de Interlúdio, o programa que é uma mensagem musical da velha Europa. Olá pessoal, cá estamos mais uma vez com o Música de Interlúdio. E mais uma vez o tema principal de nosso programa é a opereta vienense. Isso não significa, porém, que vocês só ouvirão melodias de valsa e canções vienenses. Pelo contrário, o nosso programa de hoje está repleto de ritmos que naquela época eram até considerados como exóticos. Vamos iniciar com a abertura da opereta O Barão Cigano, de Johann Strauss. Thank you. De Johann Strauss, a abertura de O Barão Cigano. Naquela época, havia muitos motivos para que a opereta vienense se inspirasse no estilo da música húngara. É que após longos anos de conflitos, a Áustria e a Hungria fizeram as pazes e, em 1867, formaram a chamada Dupla Monarquia do Danúbio, ou seja, o imperador austríaco era, ao mesmo tempo, rei da Hungria. Isso provocou consequências não só políticas, como também culturais. O intercâmbio artístico entre os dois países foi muito intenso e produtivo. É claro que a valsa vienense tornou-se rapidamente muito popular em Budapeste, a capital da Hungria, e as czardas húngaras, por sua vez, conquistaram Viena. A opereta vienense não podia ignorar esse ritmo vibrante e o estilo húngaro se tornou moderno. As czardas da opereta O Morcego, de Strauss, já tinham feito um sucesso enorme. Durante uma turnê pela Hungria, Strauss, seguindo o sábio conselho de sua esposa, entrou em contato com o escritor húngaro Jokai. Nesta oportunidade, nasceu a ideia de adaptar para o palco o grande sucesso deste escritor, o romance Safi. O feliz resultado foi a opereta O Barão Cigano, com seus ritmos vibrantes e melodias encantadoras, bem no estilo cigano-húngaro. A opereta vienense teve maior influência ainda dos ritmos e melodias ciganas quando o húngaro Emerich Kallmann entrou em cena com suas operetas, onde predominava naturalmente os sons típicos de sua terra natal. Seu primeiro sucesso decisivo foi A Princesa das Czardas. Apenas 2 anos mais tarde, Kallmann escreveu seu segundo sucesso húngaro, a Condessa Marisa, com canções alegres e interessantes e como essas que ouviremos a seguir. Grüßen mir die süßen, die reizenden Frauen im schönen Wind. Grüß mir die Augen, die lachenden Blauen im schönen Wind. Grüß mir die Donau und grüß mir den Walser im schönen Wind. Von der schönen Zeit der Vergangenheit, wenn im Geist vor mir ich die Heimat seh, wird's ums Herz mir so wohl und so weh. Wenn du wiederkehrst, wenn du heimwärts fährst, in das schöne Land, dort am Donaustrand, wo ein Kranz grüner Berge dir winkt, wo die lieblichsten Lieder man singt. Grüß mir die reizenden Frauen im schönen Wien. Grüß mir die Augen, die lachenden Frauen im schönen Wien. Grüß mir die Donau und grüß mir den Walser im schönen Wien. Des Abends heimwärts ziehen. Grüß mir mein singendes, klingendes Märchen, mein Wien, mein Wien. Quando ouço violinos ciganos, sinto uma coisa estranha no coração. Mas não era apenas quando escutava violinos ciganos que a Condessa Marisa sentia um aperto no coração. Isso acontecia principalmente quando ela via o cigano Tassilo, que naturalmente não era nem violinista nem administrador, como fazia crer as pessoas. Ele era um nobre empobrecido que, por pura necessidade, trabalhava como administrador na quinta da Condessa, e que muitas vezes sentia uma grande saudade de sua antiga vida em Viena. A opereta de que falaremos a seguir tem também ritmos estrangeiros em suas melodias. E nessa opereta, o conde Hermínio não se faz passar por administrador, mas sim por chefe de uma quadrilha de bandidos. E isso tudo só para conseguir proteger e conquistar a linda condessa Carlota. Todos os seus planos triunfam. E o temido bandido Gasparone existia realmente? No final, ninguém sabe com certeza. Desta opereta faz parte uma linda tarantela, como não podia deixar de ser, pois a história desse grande sucesso de Milocher acontece na pátria da tarantela, na Sicília. Ouçamos então da opereta Gasparoni, de Karl Millocker, A Tarantela. Após a Tarantela, da opereta Gasparoni, de Karl Millocker, vamos terminar o nosso programa com uma melodia de baile bem vienense. Mas essa melodia não está no tradicional compasso 3x4 vienense, como vocês devem estar pensando. Trata-se de um ritmo importado. Originária da Boêmia, a polca foi, ao lado da valsa, um dos ritmos preferidos nos bailes daquela época. Composta há 120 anos para o carnaval, vamos ouvir de Joseph Strauss a polca intitulada Remetida. Thank you. Ouvimos a Orquestra Filarmônica de Viena, sob a regência de Lorin Mazel, interpretando de Joseph Strauss a polca Remetida. E assim chegamos ao fim de mais um Música de Interlúdio. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Se despede Regina Engels.